Eu não sei quanto tempo eu perdi em te dar todo amor, carinho e entregar o meu mais puro e valioso e apostar em alguém que só me deu desgosto. Quando vi, fui usado e largado por você, que me mostrou que é errado confiar e amar alguém como você. Mas escute o que eu tenho para te dizer. Você foi a bomba de Hiroshima que caiu na terra. Esqueça que eu existo, por favor, me erra. Você plantou e vai colher, essa é a lei, vai ter que aprender. Não há nada que me faça crer que isso vai mudar. Para de fingir que sabe o que é amar. Agora é sua vez de chorar, implorar. Eu não te quero, eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou culpado. Eu não te quero, eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou o culpado de ter chegado ao fim, de ter acabado assim. Cristal quebrado, essa saudade da infinita magia. Cada palavra de fato que preenchia o meu dia. E tava acima das dúvidas o que a gente sentia. Lágrima rola, eu e a lua, semblante triste na cruz. Ficar sozinho ensina, se desatando os laços. Se distancia do meu mundo, não te quero em meus braços. Esqueço todo o passado, peso do fardo e eu vejo. Juro, te esqueço, nosso fim dá início ao eu novo começo. Eu não te quero. Eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou culpado. Eu não te quero, eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou culpado de ter chegado ao fim, ter acabado assim. Até pensei que tava escrito nas estrelas, até que eu vi que tudo não passou de brincadeira. Tentei te dar o céu, mas tu queria só zoeira. Me dei todo pra ti, mas tu não se deu por inteira. Te juro que tentei, que me joguei, dei mó valor. Abri meu coração, mas você não se contentou. Agora é tu que chora e tá correndo atrás de mim. Cansei de ser pisado, meu amor não é capim. Você foi a bomba de Hiroshima que caiu na terra. Esqueça que eu existo, por favor me erra. Você plantou e vai colher, essa é a lei, vai ter que aprender. E não há nada que me faça crer que isso vai mudar. Para de fingir que sabe o que é amar. Agora é sua vez de chorar e implorar. Eu não te quero, eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou o culpado. Eu não te quero, eu não mereço ser tratado assim. Sei que até pareço um bobo apaixonado, um homem enganado. Hoje você chora, eu não sou o culpado de ter acabado assim. Flat Borges, arquivão.